A música brasileira está morrendo de cansaço. A música brasileira está morrendo de preguiça. Temos sido bons meninos e lavamos nossas mãos. Nossos plágios são sadios, nos comemos direitinho. Olha o aviãozinho. Olha que coisa mais gringa, mais cheia de graxa, ela mendiga que vem e que basta. Puxa do filme queimado ao sol de Iracema, o seu balançado. Olha que coisa mais gringa, mais cheia de graxa, ela mendiga que vem e que basta. Mas o que ela tem? Sério? Ah, mas isso passa. Isso passa. Ai, caqueja, é bom. Alho de óleo, é bom. Óleo de alho, quer dizer, né? Muito bom. Vou dar uma volta. Sabe a cidade tá muito paranoia, né? Muito cansaço, para o estresse. Mas a gente já passa. A gente já passa. E se não passar, também morre, né? Paletó de linho, o grande